pronto, já prossegui direto, base final, dando 7, reporte, telefone. Tá de volta, dá pra gente, cara, tá de volta, dá pra gente, tá de volta. Para 360, direto da El. O TAN 3629, só autorizado direto da El, corrigindo o transporte 5522. 5522, direto da El, TAN 3629. 6259, boa noite, eu tenho aprovado 360 para Guarulhos, copia? Obrigado. Ok, web, perdão, Ocean 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da Euleda Eudes, o transponder é 5540, controle em 1935. Uniforme de pouso no 7, vento 1 no 30 graus, 8 nós. Vento pouso, pista 1 no asfalto, mais claro de fora. No pátio 3, livre acionamento, chame táxi, altímetro no 0 ou no 2. Três e trinta e cinco, Marcelo, livre táxi à direita, chama a torre 18:30 quando pronto, boa noite. 3629, chama Recife, 251. 251, tá Cadu Azul, ingressar em linha e decolar, pista 10, vento 1, 4, 0 graus, 8 mais. Cabo uniforme, seu solo foi 03, vou estacionar fazendo feliz. Puxa, é isso? Isso. Dirigir imediato, confirma? Ah, firma, tá pronto. Autorizado, início imediato, chame para o táxi, o altímetro no 0 ou no 2. Iniciando. Chamada. Visão 304. Chama turma, no 862. 862, visão 304. Com 273, desce 2010, estádio de GLS, reporta aí, estabilizado. 259, posicionamento na ponte 09. Autorizado, acionamento, chame táxi, altímetro no 092, ou chame 259. Mandou, chame 259. Está 3894. O vento de 140 graus, 10 nós, autorizado o pouso, pistão 0, cheque 3. Autorizado pouso, baixado travado, 3894. O azul 4234, decolou 05, controle 19 decimal 35. 1935, azul 4234, obrigado, senhor, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4234, cruza 1200 pés, na PUCA. Azul 4234, boa noite, contato radar, virou 370, após 2000 pés, voa direto Romeu Fox 038. Ok, então 2000 pés, direto Romeu Fox 018, azul 4234, subindo 370. Copê 4 e 10, Galeão, qual foi o B? 7 e meia, ok. O senhor vai seguir o gol que estava puxado no pátio 1, no ponto de espera, torre 18, meia dúzia, altímetro 1012, o táxi será via pátio 1, Índia e Alfa, ok? 3, 2, 6, agora. Vou puxado no 1, é o 1601 para o táxi. 120, 3,45 Campinas. 120, 3,45 Campinas. Está livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 18, meia dúzia. Boa noite, Igor 601. Obrigado, Dinei, até a próxima. Webjet 6722, puxa acionamento, posição 7. O 6722, aguarde o táxi do Avianca, sua cauda, coordene com a equipe solo, após o mesmo ter liberado, está livre o push, o altímetro no 012, chama para o táxi. Chama Guamará em observação com a Bianca, vai chamar 6722. Salvador, boa noite, está 3894, livre-aviso. 6894, boa noite, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, está 3894. Quem está autorizado decolagem do pátio 5, direto para o Açu, litoral e depois Ondina, acione seu código 0107 e controle 19.35 na saída. Mati, fala fora do som. Está livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Ponto espera a torre em 18.62 e tem uma boa noite, Oxa 6259. Contornando Índia Alfa, ponto espera a torre em 18.62. Pega a corrida da aeronave do Gol na cabeceira, ali mantém a faixa. Está 3894, vai observar a nave da Avianca, um Airbus Avianca que está passeando o pátio 1. Assim que ele tiver liberado a Juliette, o senhor ingresse pela mesma via, para o portão 02. Está com a aeronave da Avianca, autorizado via Juliette 02, para 3894. Gente, guardião 07. Matador Salvador, guardião 07. Matador 07, você tem condições visuais 110, todo o controle. Condições visuais 110, na escuta permanente, guardião 07. Decola os 11, controle 19.35. 19.35, bom fim de semana, 1601. Boa noite, o gol no 601 decolou cruzando 1.800 pés na da Euleta. 601 no contato radar, virou 360, perfil da El. Perfil da El para o 360 no 601. Então, Romeu Golf Vita, boa noite, adiciona a identificação, autorizado a AVAN, reporta no ideal de descida. Azul 4234, chama Recife, 12545. 2545, Recife, Azul 4234, obrigado, boa noite. Boa noite. Completa a aproximação, torre no 9.62. Eu vou pedir sua testa ao 050. Decolagem 97, vento no 30 graus, 8 mais. Decolagem 3.

Cuidado, né, Matheus? Meu Deus, é do seu lado. O 6259 da Oxanel, autorizado ali, é Matheus. Noite, 6722, Matheus, ponto de meta. Solo 1, meia direita, 121, lado solo. Direita, 21, lado, igual 97. Solo Salvador, novamente igual 97. 73, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para o botão 03. Alfa e Juliette para 03, 97. No 601, chama a Recife, no 251. Recife, no 251, no 601, boa tarde. Boa. 259, autorizado, decolar, 140 graus, 109. Sete controle, o 6259? Estimativo, decolou o 19, controle 19.35. Ok, obrigado, boa noite. Controle Salvador 6259, decolou no pescoço. Na 6259, contato radar, virou 360, após 2000, voa da EL. Tá verdade, obrigado. Tu copiou o controle? Boa noite, com 940, incidente da vida, autorização Guarulhos. Com 940, boa noite. Eu tenho aqui o 360, aceita? Aceito, tá pronto agora. Ok, gol no 940, autorizado então Guarulhos, nível de voo 360, pela APOS voo 21, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árbol, transição elétrica. O transponder é 5556 e o controle em 1119.35. Quantas? Empresador Guarulhos 360, via Zulu 21, decola da 10, curva direita, sai da árvore, transição elétrica. Transponder 5556 e o controle 1935, voo 940. Correto, 940, chama para acionamento na remota no 2. Passando a remota. Obrigado, gol, não pode. Uno 567 para Brasília 360, copia? Copia 1567. Um Voo no 567, autorizado Brasília, nível de voo 360 pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida árvore, transição Elefa, transponder é 5544, controle em 119.35. 360, Brasília, APRA Zulu 17, decola da 10, curva direita, árvore, Elefa, 5544, transponder, 195 controle. No 567, correto, chama para acionamento no passo 3. Vai chamar. Meu 259, Recife, no 251. Obrigado. Jogou visita DF2010, nível LS, reporta estabilizado. Melhor 3, chama a torre, boa noite, meia dúzia. 2603, então, mandou boa noite da 3603. 3603, avistado final, cheque trem, livre pouso, vento 1,50 graus, meia dúzia nós. Trem, vai em cima, reposto como baixado. Pouso, vento 1,50 graus, meia dúzia mais.